vou fazer minha viagem, vou rezar aos pés da imagem da Senhora Aparecida. Minha santa padroeira dessa terra brasileira é a nossa mãe querida. Ai, ó Senhora Aparecida, tenho saúde, sou forte pelas graças recebidas na Aparecida do Norte. Eu que era um sofredor, hoje eu canto em seu louvor, porque é a nossa crença. Minha santa de bondade, olha a nossa humanidade e derrame vossas bênçãos. Ah, ó Senhora Aparecida, tenho saúde, sou forte pelas graças recebidas na Aparecida do Norte. Ó Virgem Aparecida, nossa santa mãe querida, mãe de todo sofredor, com sua infinita bondade me salvou da enfermidade, hoje eu canto em seu louvor. Ah, ó Senhora Aparecida, tenho saúde, sou forte pelas graças recebidas na Aparecida do Norte.